Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um Bom Dia, não é? Tudo bem com vocês? É, pois é, quinta-feira, 24 de março de 2016. Hoje isto está ao rubro. Que alegria nesta edição, nesta manhã de quinta-feira, cheia de sol. É verdade. Pois é, ouvintes, e nós cá estamos depois deste tema. É que eu estava a ouvir as. Como é que elas chamam? As meninas com o bom xibom, xibom bom bom. E olha, fiquem nisto, pronto. Edição de quinta-feira, Karen Chéri com Alain Saint-Androis e logo depois, música da Céline Dion, chama-se That's the Way It Is. Muita animação, muita agitação, muitas energias positivas nesta manhã de quinta-feira, dia 24 de março de 2016. Bom dia, Antena Web! Dans mon émoi, seul abandonné, faut pas. when you question me for a simple answer. I don't know what to say, no, but it's plain to see if you stick together, you're gonna find a way. So don't surrender, 'cause you can win in this thing. Horas, 23 minutos, Celine Dion, That's the Way It Is. É quinta-feira, 24 de março de 2016. Estamos em www.antenweb.info. Quem quiser aceder diretamente à nossa rádio, basta introduzir este endereço: radio.antenweb.info. Que bonita voz. Que bonita voz esta da canadiana Celine Dion, que este ano está a ser um ano muito difícil para ela, é verdade. A ser um, depois da morte do René Angélil, depois foi o seu irmão, não é, que faleceu. Enfim, são vicissitudes, mas o mais importante é que a vida continua e nós à Celine Dion desejamos sinceramente muito êxito, por um lado muito êxito na sua vida profissional, por outro, bom, que a vida pessoal seja um pouco mais amena agora, não é? Enfim, 10 horas, 24 minutos, temos novo tema de Agir. É verdade. E vamos passá-lo nesta edição do nosso programa. É o destaque do dia de quinta-feira. É bom, em 2 dias temos 2 destaques do dia. É bom quando assim acontece. Para já, a Guia dos Astros, depois, na primeira parte, claro, depois vamos ter música dos Vira Casaca, vamos aqui recordar as Betinhas de Santarém e depois vamos chegar com Tina e a música Quando Me Entrego ao Amor. Mas primeiro que tudo, Guia dos Astros. Oração por um dia, na voz de Jane de Paula. Guia dos Astros. Olá, bom dia de volta, Guia dos Astros. É bom demais estar com vocês todas as manhãs, né? E a gente já começa trazendo previsões aí pra você de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer de plantão. Bom dia! Áries, de 21 de março a 20 de abril. Arianos, assuntos ligados a dinheiro receberão um belo incentivo dos céus, inclusive questões envolvendo heranças ou pensão. Cuidado para não se precipitar em seus julgamentos, analise e pondere um pouco mais. Dica para hoje: intensifique os contatos com quem ama. Use um pouco mais de um bom diálogo. Cor para hoje azul. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Taurinos, mantenha pensamentos positivos o tempo todo e passe longe de gente negativa, tá? Vai crescer no trabalho se for criativo. Invista em cursos e se dará muito bem. Dica pra hoje: na paixão, é hora de definir o que quer, compromisso ou liberdade. Porque o tempo ruge, né? Verde é a sua cor pra hoje. Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. Geminianos, no trabalho faça a sua parte bem feita, viu? Sem se preocupar em receber elogios de ninguém. Seu esforço será reconhecido na hora certa. Os astros mostram que é o momento ideal para se aproximar do seu par. Dica para hoje: se souber aproveitar a inspiração, os momentos serão animados e inesquecíveis. Cor para hoje, marrom. Câncer, de 21 de junho a 22 de julho. Cancerianos, antes de tomar uma decisão, conheça todos os lados. O setor profissional promete lucros. Comece uma poupança. Novas oportunidades podem surgir no campo profissional. Aproveite. Evite fazer prestações a longo prazo. Dica para hoje: sua capacidade de se comunicar estará aguçada. Use então para se entender melhor com quem ama, tá bom? Cor de fruta laranja para você hoje. Gente, Guia dos Astros volta daqui a pouquinho. Não saiam daí, por favor, viu? A gente já volta para falar para você de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Sua cor, seu número de sorte. Meto os dedos desde a creche, mas agora não. Entrego ao amor. Vamos já para a segunda parte do nosso Guia dos Astros. Lembrando então que daqui a pouco vamos ter o destaque do dia, que é a música do Agir. Mas para já então o Guia dos Astros com a Jane de Paula. Vamos lá então. Estamos de volta com o Guia dos Astros, trazendo mais previsões para você de Leão, Virgem, Libra e Escorpião agora. Leão, de 23 de julho a 22 de agosto. Leoninos, bom momento para entrar em contato com pessoas que moram longe. Faça isso por meio de correspondência ou telefonema, tá? No trabalho, evite bater de frente com seus superiores. Talvez o melhor seja ficar na sua. Procure fazer um curso profissionalizante. Nossa dica é que no amor não troque o certo pelo duvidoso, pois a incerteza é o seu maior desafio. Analise antes. Cor pra hoje é o rosa. Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. Virginianos, tem alguém de virgem por aí? Pois é, o setor financeiro contará com a proteção dos astros. Sorte em apostas. Se não for persistente e não se concentrar nas metas que você traçou, as chances de suas preocupações fazerem com que não cumpra, né? Compromissos importantes, viu? Então atenção para nossa dica. No amor, abuse dos fetiches, né? E das fantasias que você anda guardando. que delícia. Compra hoje creme. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Libriano, tenha jogo de cintura caso nem tudo saia da forma como você pensou. Deixe a rotina um pouco de lado e faça algo para sair da monotonia. Assim, ganhará a atenção e o coração de quem está ao seu redor. É preciso fazer uma dieta e cortar calorias, ok? Dica para hoje no campo sentimental, procure entender realmente o que se passa no seu coração. Ouça a sua intuição, tá bom? Sua cor é o amarelo. Escorpião, de 23 de outubro a 22 de novembro. Escorpião, pare para pensar no que é realmente importante na sua vida, no seu emprego. Demonstre segurança, firmeza e preste muita atenção para tomar as decisões na hora certa. Hora de economizar ou acabará se arrependendo mais tarde. Dica pra hoje, no romance, cuidado com as tentações para não fazer as escolhas erradas, viu? Cor pra hoje é o branco. Gente, Guia dos Astros volta já! Fica aqui, ó, na melhor, claro, né? Muita alegria, muita animação nesta quinta-feira, 24 de março de 2016. E depois do Guia dos Astros, temos dois temas. Um deles é dos Corpo e Alma, Amigo Não Beija na Boca. E depois os... o grupo Momento chama-se Baile de Verão. São duas musiquinhas para agitar aqui a nossa manhã, que eu espero que seja a correr bem para vocês, onde quer que estejam, em casa, num local de trabalho, o que é que seja, mas que estejam a aproveitar bem esta manhã de quinta-feira. Vamos à música, depois quando voltarmos já será para o destaque do dia de hoje. Maltrinhos, já são 10 horas 38 minutos. Vamos lá! Oi, gente, eu sou o André. Eu sou o Luan. Nós somos do Corpo e Alma. Vamos sair a nossa nova música. Bato palmas pra você. Se superou de novo. Saiu quando voltou, não parava de conversar. Puxou mil e um assuntos. Feito um bobo. Entre o ódio e a tristeza, explodindo de raiva, com os nervos à flor da pele, pedi pra se calar. Pedi numa boa pra que saísse de casa, e ela quis se justificar. E eu fui perdendo a razão. Joguei tudo porta fora junto ao meu coração. Saiu com aquele cara, falou que era só um amigo. Que eu saiba, amigo, não sai de motel, nem beija na boca. Depois disso me procura, diz que é meu, seu coração. Já aconteceu com você? Comigo já aconteceu. E com você, Luan? É, André, comigo também aconteceu. Então conta aí. Pedi uma boa pra que saísse de casa, e ela quis se justificar. E eu fui perdendo a razão. Joguei tudo porta fora e junto meu coração. Saiu com aquele cara, mas diz que é só amigo. Que eu saiba, amigo, não sai de motel, nem beija na boca. Depois disso me procura e diz que é meu, seu coração. Que decepção. Só nascendo outra. amor, como tudo começou. Já esquecestes ou não? O nosso primeiro beijo na frente da igreja, num baile de verão. A lua estava a sorrir, a tua boca a pedir, e a galera também, todos querendo ajudar e pra me encorajar. Ainda me lembro, meu bem, o povo em massa gritou, até o padre ajudou, casa a casa com ela. A banda sempre a tocar e o povo sempre a cantar, casa a casa com ela. Nos abraçamos os dois, então aí é que foi, casa a casa com ela. Assim, amor, pois então, começou nossa paixão nesse baile de verão. Vamos nesse clima, dançando com o Grupo Momentos. Ainda te lembras, amor, como tudo começou? Já esquecestes ou não? O nosso primeiro beijo na frente da igreja, no baile de verão. A lua estava a sorrir e a tua boca a pedir, e a galera também, todos querendo ajudar e pra me encorajar. Ainda me lembro, meu bem, o povo em massa gritou, até o padre ajudou, casa a casa com ela. A banda sempre a tocar, o povo sempre a cantar, casa a casa com ela. Nos abraçamos os dois, então aí é que foi, casa a casa com ela. Assim, amor, pois então, começou nossa paixão nesse baile de verão. Até o padre ajudou, casa a casa com ela. A banda sempre a tocar e o povo sempre a cantar, casa a casa com ela. Nos abraçamos os dois, então aí é que foi, casa a casa com ela. Assim, amor, pois então, começou nossa paixão nesse baile de verão. O povo em massa gritou, até o padre ajudou, casa a casa com ela. A banda sempre a tocar, o povo sempre a cantar, casa a casa com ela. Nos abraçamos os dois, então aí é que foi, casa a casa com ela. Assim, amor, pois então, começou nossa paixão nesse baile de verão. É, quinta-feira, dia 24 de março de 2016, radio.antenaweb.info, Antenaweb, nós estamos aqui e a minha voz também. Ora bem, ouvintes, bem, isto hoje está assim uma coisa, no mínimo genial, nem mais nem menos. Pois é, auditório, bom, nós hoje temos algumas novidades para vos dar. E eu vou começar pelo destaque do dia, que de certa parte também é uma novidade. Chegou ontem à noite aqui à Antena Web, enviada pelo próprio Gir, não por ele diretamente, mas por ele indiretamente. E é bom quando isto acontece, eu gosto sempre de ressalvar, porque é sinal que as editoras, que os artistas continuam a contar connosco. O que é ótimo, porque a Antena Web hoje... Eu falo nisto de vez em quando, e hoje tenho que falar. A Antena Web ontem bateu todos os recordes. Num só dia foram quase 1000 novos visitantes no nosso site, no nosso www.antenaweb.info. E ouvintes, é gratificante ver que isto acontece. É gratificante ver que estamos cada vez mais a cativar o nosso público. Eu adoro quando isto acontece. E ontem eu falava com um colega de uma rádio, não é rival, mas é uma rádio saudavelmente concorrente. Ele dizia: o que move, não é? O que nos apilha do locutor é o ouvinte. E é mesmo. Mas eu sabia disso. Só que hoje, ao entrar aqui no nosso painel, e ao ver aqui os nossos dados, ao ver aqui

linda! 10 horas e 53 minutos. Pois é, auditório. Já que estamos então depois deste momento musical do Agir, música nova do cantor que começou por ser um rapper e depois, digo eu, fez um álbum chamado Leva-me a Sério e fez por ser levado a sério. E ele já antes até, mas agora então ainda mais. É uma voz fantástica deste Agir, este nome que está a dar muito à música portuguesa, e que bom que assim seja. Eu estou a gostar de ouvir o Agir, francamente estou a gostar de ouvir este artista. Minuto de Saúde agora com o João Marques, depois vamos ficar com Teófilo Granja. Há tanto tempo que não ouvimos. Teófilo, tudo bem? Pois é. Sabem que eu tive o prazer de conhecer este artista da música portuguesa no tempo em que andávamos na Turma Musical de Santa Marinha. Ele cantava já na altura e eu era acordeonista. O nosso ramo era muito distinto. Ele nunca fez parte do grupo onde eu estive. Mas a verdade é que quando íamos para os espetáculos da Turma Musical de Santa Marinha, que fica ali na chamada Rua Direita, por acaso é muito torta, que tem como nome original Rua Cândido dos Reis e que ainda hoje existe. Mas aquela velhinha tuna, Teófilo Granja, era outra coisa, não era? Bons anos 90 esses, e que hoje já levaram este Teófilo Granja ao estrelato. Eu há uns tempos, há umas semanas, ouvi-o na TVI. Aliás, ele já foi até aqui entrevistado aqui na Rádio Antena Web. E nós vamos... aliás, eu tive até esse prazer de o entrevistar e de quando nos contava como era em casa da sua avó, que era assim que fazia espetáculos. Saudades destes tempos, dos anos 90, na Turma Musical de Santa Marinha, não só, nos vários lugares onde nós atuamos. Ele com as suas músicas, eu com as músicas do grupo. Enfim, são as coisas que eu me lembro e que tenho muitas, muitas saudades. É verdade. Tenho muitas saudades desses tempos. Enfim, a vida mudou, não é? Enfim, o que é que eu posso dizer? Olá, amigos. Eu sou o Teófilo Granja. Olá, amigos. Eu sou o Teófilo Granja. E também estou aqui convosco na Rádio. Minuto de Saúde desta semana foi falar. Olá, amigos. Eu sou o Teófilo Granja. E também estou aqui convosco na Rádio Antena Web. Pois é. Eu quis aqui introduzir um dado aqui no sistema, mas acho que ficou perceptível, não é? Que o Teófilo Granja connosco aqui na Antena Web. Agora sim, Minuto de Saúde com o João Marques. Vamos ouvir então e depois seguimos para o Teófilo Granja com Gosto de Ti e depois a música dos Smack, chama-se És Quem Me Seduz. Também falei com a Ana Sofia, é verdade, também falei com a Ana Sofia, embora a Ana Sofia não a conheci pessoalmente. Mas também foi uma das entrevistadas, já na Sofia, que é vocalista dos Smack. Enfim, grandes momentos que eu espero que possamos voltar a viver dentro de algum tempo. Para já então, um Minuto de Saúde com o João Marques. Bem-vindos ao Minuto de Saúde. O Minuto de Saúde desta semana foi falar com o professor Manuel Damas, conhecido médico e sexólogo, e perguntou-lhe algumas perguntas importantes sobre a sexualidade. Haverá mais homossexuais masculinos do que homossexuais femininos por questões hormonais? A questão das homossexualidades masculinas versus homossexualidades femininas é também um estereótipo. Repara uma coisa, nós em Portugal, por exemplo, ainda hoje achamos que o facto de duas raparigas irem à casa de banho pública, por exemplo, de mãos dadas, nós achamos que são duas amigas. Mas nós, quando digo nós, falamos de sociedade, nós achamos que dois rapazes irem à casa de banho pública de mãos dadas, algo de promíscuo e de sexual vai ter que se desenrolar. E não é por aí. Até mesmo falando em questões hormonais, o homem tem hormonas sexuais próprias, a mulher tem hormonas sexuais próprias. É a mesma coisa que dizer, e que era uma justificação que ainda hoje me parece no consultório, que é preciso trabalhar com alguma paciência, que é o facto de os homens têm um desejo que as mulheres não têm. Isto está na base de um outro tema muito complicado que me confronto todos os dias, que é a violência doméstica. Quando as mulheres me dizem em consultório vítimas de violência, me dizem: ah, oh, professor, sabe como é? Ele tem necessidades que eu não tenho. Não, isto não é verdade. Isto é um estereótipo que a sociedade construiu. Os seres humanos, independentemente do género, os seres humanos, porque também são hormonas, têm necessidades, inclusive sexuais. Claro que a sociedade machista, nomeadamente a portuguesa, a latina e a portuguesa, era mais fácil explicar, por exemplo, a questão da infidelidade, dizendo que os homens têm necessidades fisiológicas que as mulheres não têm. Não, não é verdade. Lamento, nem em termos anatómicos posso assentar. Não é verdade. Os homens têm hormonas sexuais, as mulheres têm hormonas sexuais, os homens têm desejo, as mulheres têm desejo. A sociedade é que não gostaria muito que a coisa fosse por aí, mas a coisa vai ter mesmo que ir por aí, porque é base científica. Às vezes dizem, o homem gosta mais de sexo, a mulher gosta mais de afeto. Cautela, porque estamos a ir, volto a dizer, estamos a basear-nos em estereótipos. Há pessoas que gostam mais da fisicalidade, há pessoas que gostam mais da afetividade. Nós estamos em 2014. Seria bom que Portugal caminhasse cada vez mais para uma modernidade digna. Há tempo, o ano passado, houve um bispo da Igreja Católica, e eu fiz questão de levar esse tema para o meu programa de televisão, houve um bispo da Igreja Católica do interior que dizia: no caso dos imigrantes, é preciso perceber que o homem que está a trabalhar lá fora tem direito à infidelidade porque está a trabalhar lá fora. A mulher que fica em casa não tem direito à infidelidade. E obviamente que eu salto furibundo em relação a este tipo de questões. A Igreja Católica precisa, e felizmente agora com este Papa parece que as coisas vão crescer em qualidade, a Igreja Católica precisa ter cautela com as mensagens discriminatórias que veicula, porque a Igreja Católica ainda hoje, por exemplo, diz que a masturbação é um pecado contra a natureza, a Igreja Católica ainda diz, e eu estou à vontade porque eu assumo, já o assumi em televisão, eu sou católico. Agora, uma coisa é ser católico, outra coisa é para atuar com determinadas mensagens erradas. A Igreja Católica ainda hoje diz que a mulher tem que ser submissa. Não. Não é por aí que se deve ir. A Igreja Católica ainda hoje diz que alguém, por ser divorciado, não pode ser padrinho de batismo de uma criança. O que ser padrinho de batismo de uma criança é comprometer-se a assegurar o crescimento dessa criança no caso da falta dos pais. O facto de, eventualmente, a pessoa ser divorciada não define o seu caráter no sentido pejorativo da questão. Por isso, convidaria que, eu acho, volto a dizer que com o Papa Francisco as coisas vão melhorar, tudo vai melhorar, seria bom que a Igreja Católica se modernizasse, porque a Igreja Católica tem que ser um local de acolhimento, de proteção, de diálogo, nomeadamente para as pessoas com necessidade de apoio, inclusive para as minorias, e não uma igreja de censura, não uma igreja de crítica, não uma igreja de instituição do pecado. Acompanhe este projeto em www.minutosaude.pt. Oh,

nada a fazer. És quem seduz. Não te vou perder. Venho o que vier, mas eu cederes. Quem me seduz e me faz viver. Vou atrás de ti, mas matei morrer. Agora te encontrei, não vais fugir, porque eu te vou trancar. Tu podes bem tentar, mas não vais dar, porque eu não vou deixar. Já nunca seja pelo mar. Estás em cada raio de luz. Faça o que eu fizer, eu não quero perder. Quero-te só. Quem me seduz? Agora a terceira parte da Guia dos Astros. Logo depois, duas músicas um bocadinho mais tristes, é verdade. Mas, bom, em compensação, a segunda hora aqui do nosso programa vai ser mais agitada, vai ter mais mais música, um pouco de tudo, enfim. Mas pronto, vamos lá então agora com a terceira e última parte da Guia dos Astros. Depois, Romana com Diz-me e Agatha com De Que Vale. Vamos à música. Antes, a Guia dos Astros. Bom dia. As previsões astrológicas estão no ar. Guia dos Astros. Oba, estamos de volta trazendo as quatro últimas dicas, previsões para hoje. Guia dos Astros fala para você agora de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixe. Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro. Sagitarianos, defina suas metas e esforce-se mais para cumpri-las. Poderá enfrentar alguns imprevistos no trabalho, mas mantenha a calma e se sairá bem no final. Tente não levar as pessoas a ferro e fogo, ok? Dica para hoje no amor, o momento é ideal para partir com tudo para uma conquista amorosa. Cor para hoje, bege. Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro. Capricornianos, terá facilidade para enxergar os problemas, o que ajudará você a resolvê-los. Mantenha-se alerta, novas possibilidades de ganhar dinheiro, pois os astros indicam que estará com sorte. Aproveite o momento para reorganizar-se, tá bom? Dica, no relacionamento a dois, agrade mais o seu par se quiser receber carinho em troca, tá? Violeta é a sua cor. Aquário, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Aquarianos, a lua transitando em seu inferno astral é sinal de alerta. Você deve ter muito cuidado ao fazer julgamentos. Faça um esforço para manter a concentração, porque haverá um grande risco de se dispensar. Dica para hoje. Com seu par, ao expor o que pensa, não deixe de concluir o seu raciocínio, viu? Cor para hoje é o branco. Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março. Piscianos, bom dia. Foque a sua atenção nas suas responsabilidades e evite perder tempo com coisas que tirem você de suas tarefas. Se estava pensando em mudar algo na sua vida, o período é bastante favorável a isso. Atenção para a nossa dica. Além de brindar a nossa dica com vinho, que é a sua cor de hoje, sintonia com Touro e Escorpião. Uma nova paixão nesta fase não está descartada, tá? Gente, Guia dos Astros tá ficando aqui, né? Amanhã tem mais logo cedo, então a gente tem encontro marcado neste mesmo bate-canal, nessa mesma sintonia, ok? Beijos! Até lá! Hoje tudo não é nada.

de ser dia. De que vale o pranto que eu chorei? Que me importa o feitiço da lua, se não estás aqui para eu ser tua? Desde há instantes. Pois é, 11 horas 22 minutos. O tempo está a passar a uma velocidade uau. Bom, vamos a mais música nesta edição da nossa Baniente na Web. Tenho agora para vocês 4 temas. Sim, esta hora já sabem que é sempre mais calma, é uma hora mais relaxada. E aí está At the Spot das Pussycat Dolls, também música dos United Nations Out of Touch, também a música que ouvimos dos Barbarellas We Cheer You Up e Rogue Justice das Bananarama. Assim seguimos nesta edição do nosso Bom Dia Antena Web. Um forte abraço para todos aqueles que nos escutam. Pussycat Dolls, Out of Sport. The snow on Fifth Avenue, and right now radio's all that we can hear. Now we ain't talked since we left, it's so overdue. It's cold outside, but between us it's worse than here. Sleep. once I tell you what's hurting me. Oh,

volta, auditório! Tudo bem com vocês? Excelente quinta-feira, dia 24 de março de 2016. Está calor? Hoje está calor em Vila Nova de Gaia. Eu, pelo menos, tenho calor. E vocês aí, tudo bem com vocês? Como é que está a temperatura? Mandem-me cá o vosso feedback. carlosbonaparte@antenaweb.info. Ou se quiserem, podem ligar para cá e dizer: Carlos, mande vir aqui um cobertor, uma mantinha. Está frio! Pronto, enfim. E fazemos a festa. Enfim, bom. Isto agora parece a Adriana Pequeno. Eu pareci... Oh, Adriana Pequeno. Volte. Ai, ai, ai. Ouvintes. Esta edição de quinta-feira do nosso Bom Dia Antena Web vai agora conhecer mais música. Ou vamos agora ver mais música. Começando pela australiana Kylie Minogue, Love at First Sight. Logo depois vamos ficar com música dos French Affair. Música chama-se Do What You Like. Depois vamos ficar com o tema. Pois, está bem. Depois. Ok. Depois vamos ficar com mais dois temas. Um deles, aliás, é dos Eagle Eye Cherry. Chama-se Are You Still Having Fun? E depois vamos ficar com música dos U2. Exatamente, a música que nós vamos ouvir dos U2 chama-se Beautiful Day. É verdade. E isto daqui a pouco, porque para já temos este tema fantástico, para mim, claro, da Kylie Minogue, chamado Love at First Sight. Hoje, que é quinta-feira, dia 24 de março de 2016. Bom dia, Antena Web! Yeah. Cristiana Soares, bom dia para Luxemburgo. Do what you like, what you want tonight. Show me all your loving and I'll make you high. Tell me what you like, it's burning in your eyes. Baby, don't be shy, your love was no disguise. Happiness would go like a lost emotion. You have always got your way.

esperança tem ar de bom dia. E ninguém diria, ao nela passar, que à noite na rua a lua vadia. Vai roubar a esperança a luz do luar. Vai roubar a esperança a luz do luar. Pois, ouvintes, já cá estamos depois deste pequeno contratempo. Não sei bem o que aconteceu por aqui, mas é importante que já está resolvido. Bom, Pedro Montinho com a Rua da Esperança. Mia Rose com Take My Hand. Agora aqui na nossa... no nosso Bom Dia Antena Web. Numa altura em que já é de tarde. É verdade. Porque já são 12 horas... Mas, aliás, não é nada. Não é nada. Então o que é que isto aqui dizia 12 e 1? Ai, ai, ai, ai, ai, a informática às vezes atrapalha-me. Não, não. São 11 horas e 58 minutos. Temos mais dois temas. São eles, e por esta ordem, então, Mia Rose com Take My Hand e depois Micael Carreira com Porque Ainda Te Amo. Depois, quando eu voltar para a terceira e última hora do nosso Bom Dia Antena Web, já será para vos trazer, por exemplo, aqui o nosso, por exemplo, o acordo ortográfico, a rubrica poetas, o boletim meteorológico, também o resumo de imprensa, enfim, há motivos que vão encher e de que maneira esta hora que se inicia agora. São exatamente agora 12 horas. Ouvintes, agora sim, boa tarde, bem-vindos, Mia Rose com Take My Hand. Baby, take my hand, let's see where this could go. Try to understand, we can take this slow. Baby, take my hand, I think that you should know that you can love me like you can. There's no rush, I can wait, babe. I didn't expect it. Yeah, I wasn't even looking for love, love, love, love. Love, love, love, love. It's funny, I can't explain it. Yeah, it feels like it came from above, above, above, above, above, above, above, above. But you need to fight the fears that you collected through the years so you can feel how good this could be. Scared of falling in love, love, love, love, love, love, love, love. See, I just can't help it. I can't get enough, enough, enough, enough, enough, enough, enough. But you need to fight the fears that you collected through the years so you can feel how good it's gonna be. Baby, take my hand. I think that you should know that you can't. take it. Se dissesse que a vida segue igual sem ti, que não sinto a tua falta e que por fim até já te esqueci. Dizer que não me mata ver-te já com outro, dizer que a tua ausência não me deixa louco, seria mentir a mim mesmo querer me enganar. Porque ainda te e voltar a poder ser feliz, porque ainda te amo e estou abandonado. Eu dava tudo para voltar-te a beijar. Não há tempo nem distância que te apaguem do meu coração. Eu vivo nesta sombra do que fui contigo. Sem ti na minha vida sinto-me perdido. Regressa para junto de mim porque eu peço perdão. Porque ainda te amo e estou desesperado. Esquecer-me de ti e voltar a poder ser feliz, porque ainda te amo e estou abandonado. Eu dava tudo para voltar-te a beijar. Ouvintes, depois deste momento musical de exatamente do Miquel Carreira, Porque Ainda Te Amo, grande música esta. Mas agora é tempo do nosso resumo de imprensa, as notícias que fazem mover Portugal e o mundo. Pois é, e vamos lá então às notícias que fazem mover Portugal e o mundo, começando como sempre pelo Correio da Manhã. OE 2016 DGO divulgou, aliás, divulga hoje execução orçamental, aliás, divulga hoje a execução orçamental até fevereiro. Radovan Karadžić conhece hoje sentença, 20 anos depois, aliás, 20 anos após o fim da guerra na Bósnia. Casal Obama dança tango em jantar de gala em Buenos Aires. Bruxelas atentados. Ministros da UE reúnem-se para discutir segurança europeia. Conselho Superior de Defesa reúne-se hoje com o mapa das missões e resposta à França. Governo colombiano e FARC falham prazo para acordo de paz. OE 2016. Economistas dizem que déficit de 2,2% em 2016 é muito exigente. Agora vamos para o Jornal Público. Ora, veja o trailer de Tectónica, a música da, aliás, a história de música eletrónica em Portugal. E eu há pouco disse Tectónica, era Teclatónica, assim que está correto. Como a arte contemporânea deixou de ser contemporânea. O terror é doença. Três notas sobre Bruxelas e FBI poderá ter, aliás, poderá ter ajuda israelita para contornar a Apple. Diário de Notícias. Banif. Nacionalizar era a opção mais barata para os contribuintes. Marcelo em defesa de Costa. Intervenção na banca justifica-se. Decisão sobre acusação a Sócrates conhecida na próxima semana. Crime violento desceu, mas nem por isso estamos mais seguros. Padre constituído arguído por desviar dinheiro de instituições e ter vida de luxo. Médicos recebem garantia de mais vagas de internato. Marcelo promulga decreto sobre sistema de avaliação. Dizer só duas notas aqui, ao nosso resumo de imprensa, que este padre desviava, portanto, dinheiro para comprar carros de topo de gama. Com respeito à notícia que nos diz Marcelo em defesa de Costa, intervenção à banca justifica-se, foi ontem. E ontem também uma declaração curiosa, digo eu aqui, que basicamente, por um lado, disse que não passava cheques em branco a António Costa, mas também não tinha nenhum preconceito contra nenhum governo e que esta era a atitude que devia ser tomada. Jornal de Notícias. 86,7 milhões de crianças em risco de stress tóxico. Sócios do Vilanovense aprovam mudança para novo estádio. Diretor da Segurança Social acusado de assédio e bullying. Benfica é caso europeu, é caso único europeu de equipa sem expulsões. Acidente no IC8 fez um morto e três feridos. Governo belga convoca um minuto de silêncio em todo o país. Mulher morreu em casa e só se soube 2 anos depois. Jornal Diário Económico. João Salgueiro revela que o BCE quer um banco espanhol entrar na capital do BCP. Regionalização alternativa. Liberdade e segurança. Estudantes do superior querem travar abandono escolar. Ministro das Finanças e Governador do Banco de Portugal vão explicar a venda do novo banco ao Parlamento. Rotulagem de carne de porco, aliás, para carne de porco, em breve, garante Ministro da Agricultura. Chinês declara-se culpado de crime informático contra o exército norte-americano. Jornal Negócios. Audi apresenta o novo R8 Spider, uma corrida, aliás, um carro de corrida para andar na rua. Raider, ainda há muita liquidez nas obrigações. Irá a Fed decidir uma subida dos juros na reunião de abril. Quais as perspectivas para as fusões e aquisições no segundo semestre de 2016? A Apple, os unicórnios e o futuro do setor tecnológico. Costa atuou, Marcelo aplaude, mas ainda não há acordo no BPI. Ainda dizer a essência e os procedimentos. Agora vamos ao jornal hoje. Como se celebra a Páscoa na Europa? Porquê que a Apple lançou um iPhone mais barato? Economia alemã deverá abrandar este ano. BCP negocia ativos. Venda do Active Bank, aliás, a Caput Square Capital. CTT 10 em 11 sindicatos chegam a acordo para atualização salarial. Desemprego no Brasil já atinge 8,2% da população global. Global do Brasil. BCE pede à banca que altere modelos de negócio. E agora passamos ao jornal Destaque, que tem alguns títulos como: Japão vai limitar as horas extraordinárias para incentivar a produtividade. E é este o título que nos traz aqui o resumo, o jornal Destaque. Agora o jornal Record. Euro 2004 não será investigado. Portugal aguarda decisões europeias. SUC realizou exames para o exército. Sem aspas. Patrick Moraes de Carvalho. Não existe qualquer penhora do Banif. Um ataque móvel Inani a dar largura. Plano em marcha rumo a 2006/17. Polícias proibidos de meter férias. E agora o Jornal do Jogo, que é o último do nosso resumo de imprensa, quando são 12h15. Balakov e Yordanov vêm a Portugal, pela Bulgária, mas não vão jogar, claro. Sporting é a nova força de Lisboa. Luís Leal brilha no futebol africano. Khloe Kardashian mostra closet só de fitness. UEFA prepara mudanças de fundo na Champions. João Sousa já tem adversário para Miami. E Sporting ganhou em Braga. Pois é, é assim que vamos seguindo no nosso programa, no nosso Bom Dia Antena Web, agora com mais um tema, aliás, mais dois, já a preparar-nos para o que virá aí, porque temos dentro de muito pouco tempo o nosso resumo de imprensa e, aliás, o nosso boletim trilógico com as temperaturas mínimas e máximas para cada capital de distrito. Para já, Lara Fabian, peço desculpa, vai trazer-nos I Will Love Again. Logo depois, as Destiny's Child vão-te fazer recordar Say My Name. Até já! Did I ever tell you how you live in me? Every waking moment, even in my dreams. And if all the talk is crazy, and you don't know what I mean, does it really matter? Just as long as I believe, I will love.

quando tive aqui uma surpresa. Oh, Nuno, isto parece quase as nossas manhãs de par em par, não é? Pronto, enfim, bons tempos também, do Canal 2 da Antena Web, que a propósito vai deixar de existir. Ah, pois é, vocês sabiam desta? Não, para não. Vamos contar daqui a pouco, mas para já é tempo de darmos tempo ao tempo. São as principais capitais de distrito, aliás, as principais cidades que são capitais de distrito e também de arquipélago, de grupo de ilhas. Vamos começar, como sempre, por Aveiro, que tem hoje céu muito nublado com nuvens altas. 7 graus de mínima, 18 de máxima, com vento fraco. Cidade de Beja, com céu limpo, 5 graus de mínima, 20 de máxima, nesta que é a maior amplitude térmica desta quinta-feira. Vento fraco para a cidade de Beja. Bragança, com céu muito nublado, nuvens altas. Céu muito, aliás, 0 graus de mínima, 18 de máxima. Não tinha visto esta amplitude térmica. Enfim, eu ia dizer que a de Beja era maior e a de Bragança logo a seguir supera. Bom, vento fraco para a cidade de Bragança. Braga, com céu muito nublado, 4 de mínima, 20 de máxima, e vento fraco também. Vento fraco de modo geral para todo o país. Castelo Branco, com céu pouco nublado, 6 graus de mínima, 21 de máxima. A cidade de Coimbra também, com céu muito nublado, com nuvens altas, 7 graus de mínima, 19 graus de máxima. Évora com céu limpo, tal como Beja, mas aqui para o sul, interior sul, temos então céu limpo. 6 graus de mínima, 21 de máxima. Faro com céu limpo, 10 graus de mínima, 20 de máxima. Funchal com céu com períodos de muito nublado, 13 graus de mínima, 19 graus de máxima. Guarda com céu pouco nublado, 1 grau de mínima, 14 de máxima. E Leiria com céu muito nublado, nuvens altas também aqui, 3 graus de mínima e 18 graus de máxima. Atenção, com vento moderado. Lisboa, com 11 graus de mínima, 19 de máxima, céu pouco nublado e também com vento moderado. Para a cidade do Porto, há pouco disse que estava calor, vamos ver se está. Segundo que dizem os meteorologistas, claro, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Céu muito nublado, com nuvens altas, 6 graus de mínima, 17 de máxima. Vento fraco, está explicado. É o ar muito abafado. A mim, parece-me calor. É a sensação térmica. Pronto. Porto Alegre, com céu pouco nublado, 6 graus de mínima, 17 de máxima. Porto Santo, com céu com períodos muito nublado, 12 graus de mínima, 18 graus de máxima. Vento moderado aqui para esta cidade. Cidade de Santarém. Olha, há pouco vimos as betinhas de Santarém dos Viracasaca. Enfim, diziam então que para Santarém temos céu muito nublado com nuvens altas, 7 graus de mínima, 21 graus de máxima. E, enfim, como é genérico, vento fraco. Setúbal, com céu limpo, 8 de mínima, 21 de máxima. Vento moderado aqui. Agora, Viana do Castelo, com céu muito nublado, com nuvens altas também, 5 graus de mínima, 16 graus de máxima. Viseu, com céu pouco nublado, 3 graus de mínima, 18 graus de máxima. Vila Real, com céu muito nublado, igualmente nuvens altas, 3 graus de mínima, 17 de máxima. Para as ilhas, ou neste caso para o arquipélago dos Açores, Santa Cruz, com céu com períodos muito nublado, aqui é quase assim em todo o arquipélago, 12 graus de mínima, 16 de máxima, vento fraco também. Horta, com inclusive aguaceiros, 13 de mínima, 18 de máxima. Angra do Heroísmo, também com aguaceiros, 13, 18. E Ponta Delgada, com períodos de chuva fraca, 15 graus de mínima, 18 graus de máxima. Era para trazer aqui as temperaturas, era para trazer aqui a questão, portanto, da, enfim, a previsão para o mar,

só português, minha malha e espanhola. Não carrego nessa cola nada para me incomodar. Estás curioso, ansioso, eu te conheço. Estás querendo o endereço da Maria, tchá, tchá, tchá. Maria, tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Maria, tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Maria, tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Estás querendo o endereço da Maria, tchá, tchá, tchá. Maria, tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Maria, tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Maria, tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Estás querendo o endereço da Maria, tchá, tchá, tchá. Doze horas, 46 minutos, acordo ortográfico. Já está em vigor o novo acordo ortográfico. Com a reforma foram suprimidos alguns acentos. Por exemplo, não se usa mais o acento agudo no U tônico das formas tu argues, ele argue, eles arguem, do presente do indicativo dos verbos arguir e redarguir. Já o acento circunflexo para diferenciar as palavras forma e forma é facultativo. Lembre-se, o acordo muda somente a grafia das palavras. Restringe-se, portanto, à língua escrita e não modifica a língua falada. Rádio Câmara, a rádio da cidadania. Pois é, a rádio da cidadania, Antrama também. Aliás, Antrama até é muito mais que isso, porque nós somos da cidadania, é da cidadania, é de qualquer coisa mais, enfim, bom. 12 horas 47 minutos, estamos quase no final do nosso programa, mas ainda há tempo para duas coisas. Uma delas, a rubrica Poetas, do Luís Gaspar, e depois temos também aqui esta, enfim, esta informação que eu tenho para vos dar sobre as novidades que vão acontecer. Já vou adiantar mais um bocadinho a partir do dia 4 de Abril. Para já, temos Menina, um poema escrito por João Noel, declamado por quem só sabe fazer desta forma. Luís Gaspar. Menina, menina, vem cá, disse o lobo. E eu? Eu fui. E o lobo papou-me. E depois foi-se embora. E eu chorei. Porque fugiu o lobo. Não sei, não sei. Se calhar não era um lobo. E dei-lhe uma congestão, entende-se? Diz-me um mágico que lobos só existem nas minhas fantasias. Então, e eu? Eu fui. Procurem-me. Estarei no mundo que imaginei, à procura do lobo que não mais encontrei. Entretanto, veio um cabritinho que eu papei, e uma porquinha que saboreei. Que belo repasto preparei. Mas à procura do lobo é que eu andei, andei. E quando não fui, o coração enviei. Desconheci este poema da Joana Noel. Ouvintes, são 12 horas e 50 minutos. Quero falar-vos sobre uma novidade. Algo que nós aqui vamos apresentar aos nossos ouvintes e que já estou em condições de avançar hoje. Fiz tudo o possível para que assim fosse e felizmente é. Mesmo no final do nosso programa, mas é possível. Ora bem, os ouvintes sabem que em radio.antenoeb.info de quando em quando há emissões em direto regulares neste momento, mas há. É, por exemplo, Bom Dia Antena Web e é o Rádio Alegria. Será a partir do próximo dia 4 e não 28 de Março. Será a partir do próximo dia 4 de Abril o 4x2. E também o Noches Românticas. Comigo e com a Adriana Flória, estes dois programas. Bom, há muitas novidades que eu podia aqui dizer. Vamos esperar pelo 3 em ponto para que tal aconteça, mas há algo que é imperioso dizer nesta altura e que tem a ver com o que vai acontecer a partir do dia 4 de Abril. Isto costuma ser em Maio, mas este ano a data histórica será mesmo 4 de Abril. E o que é que tem a ver o dia 4 de Abril? Bom, a partir desse dia, a Antena Web, todas as rádios da Antena Web terão streaming, terão live stream, poderão ter, e algumas já têm, combinadas emissões em direto, como a Rádio Ser, a Sexta e a Antena Web Informação. Ah, pois é, é que eu esqueci de dizer isto, eu ia para partes e agora fugiu-me. Porque, vamos lá então, algumas das rádios já têm emissões em direto previstas, não só a Rádio Antena Web, a Sexta tem essa pretensão, a Rádio Ser também. Pois é, e o que eu vos quero dizer é o seguinte: a Antena Web vai passar então, como já disse, a passar a ter streaming a partir do dia 4 de Abril. Estas nossas emissões, elas são emitidas em 48 kbps em AAC. Saber disto não é redundante ou não é irrelevante, porque a partir do dia 4 de Abril o nosso sistema, todo o nosso sistema de transmissão será em 50 kbps em MP3. Nós tivemos o cuidado de fazer testes para garantir que iríamos ter uma ótima transmissão a uma alta taxa de compressão. Em MP3 não é fácil, mas conseguimos. Agora, não é só a taxa de transmissão que vai mudar. Todas as rádios, como já disse, serão streaming e serão 10. Não obstante, dizer também que o serviço de podcast manter-se-á exatamente como o conhece, ou melhor, ele está melhorado. Quem acede a antenaweb.info já percebe, porque em vários programas e cada vez mais já vai começando a conseguir ver a possibilidade de baixar os programas as edições por programa e não apenas por dia. É agora uma nova opção que os ouvintes têm e que eu espero que desfrutem, como é lógico. Dizer-vos também que a partir do dia 4 de Abril vamos ter as seguintes rádios: Canal 1, Antena Web Informação, Antena Best, a Sexta, Antena Web Momento, aliás, peço desculpa, Antena Best, Antena Live, Antena Web Momento, a Sexta, Rádio Ser, Antena Web Internacional, Rádio Antena Web e Antena Web Portugal. Vão deixar de existir as rádios, ou seis das rádios, que nós tínhamos apenas com música, visto que o público, e há o público quem mais ordena, não aderiu a estas rádios como nós imaginávamos. Então elas vão terminar em Abril deste ano. Na próxima semana irão conhecer os seus últimos dias de existência. Então, a partir do dia 4, vamos ter estas 10 rádios. O Canal 2 desaparece, muda-se para Antena Web Informação, embora a base da programação mantenha-se. Os programas como o Jurassic Cast, o Papo Lendário, sei lá, o Mundo Sertanejo mantém-se, porque o Mundo Sertanejo é um programa também muito com entrevistas, e então estes programas vão manter-se neste novo canal que é a Antena Web Informação. Mas há uma particularidade aqui, que é o facto de termos um canal diretamente direcionado para a informação, para a cultura, para o debate, para a entrevista, para a conversa, para a análise, que é a Antena Web Informação. Isto não quer dizer que os restantes canais vão perder essa radiocomunicação. Não, não. O que nós vamos ter é mais radiocomunicação. Porque isto vai manter-se no Canal 1, vai manter-se na Rádio Antena Web, e este é sempre o nosso cuidado, esta é sempre a nossa procura. Era termos sempre informações diversificadas e não apenas música. E, claro, isto sempre nos mais variados idiomas. A Antena Web Informação vai então suceder ao Canal 2, que continua, é um bocado, ou seja, ele existe, muda é de nome e de formato. Basicamente é isso que vai então acontecer. E Antenor Portugal terá, ao exemplo da Ainda Live Portugal, terá música portuguesa e também, sempre que possível, e já tem algumas horas previstas, 3 no caso, terá então também programas relacionados com Portugal, seja com música portuguesa, seja também com a, portanto, com a, enfim, com a cultura, com informações, enfim, com entrevistas a artistas portugueses. Temos já algumas coisas relacionadas para este canal, que irá então abrir no dia 4 de Abril. Propósitos que os ouvintes gostem ainda mais da Antena Web. Ontem batemos recordes. Nunca tínhamos tido, ou praticamente nunca tínhamos tido, tanta gente a acessar o nosso site, a aceder ao nosso site num só dia. Subimos no ranking do Google, e isto é o que vale o que vale, mas não podemos ficar indiferentes a isto. Num só dia, 3 milhões e 600 mil posições no ranking do Google. É certo? Algumas, sei lá, isto foram quase 1000 pessoas. 900 pessoas foram suficientes para subirmos dessa maneira no ranking do Google, mas tanto um valor como outro são de registar numa altura em que estamos a tentar tudo por tudo para ser ainda mais a sua preferência. E agora, ouvintes, depois desta informação dada, é tempo de me despedir, agradecer a sua preferência, dizer-lhe que por volta das 13h10, mais coisa menos coisa, que não decaiga com Judito Mateo, e o regresso, tudo correr bem, a decorrer às 15h para mais um Rádio Alegria. Conto com a vossa presença, forte abraço, e para fechar vamos ficar com Baby K, com a música Roma Bangkok. Boa tarde e até à próxima edição, ou seja, até amanhã do Bom Dia Antena Web às 10h. Se quiser contar com a minha presença à tarde, também a tem no Rádio Alegria. Forte abraço, até amanhã, ou até logo à tarde, como queira. Até breve, ouvinte. Vestiti in fretta perché ho voglia di far festa, se non importa il trucco e la bellezza in testa. Abbiamo visto il cielo piangerci addosso, perciò balliamo ora che il sole è nostro. Voglio una musica che mi ricorda l'Africa, all'improvviso tutto il mondo cambia pagina. Innamorarsi con la luna nel mare, partire e tornare senza sapere quando, andata senza ritorno. Ti seguire fino in capo al mondo, all'ultimo secondo. Volerei da te e da me, passando per Londra, da Roma fino a Bangkok, cercando te. Staccato il tuo lavoro almeno per un po', la vita costa meno, trasferiamoci a Bangkok, dove la metropoli incontra i tropici e tra le luci diventiamo quasi microscopici. Abbassa i finestrini, voglio il vento in faccia, alza il volume della traccia, torneremo a casa solo quando il sole sorge. Questa vita ti sconvolge senza sapere quando, andata senza ritorno. Ti seguire fino in capo al mondo, all'ultimo secondo. Volerei da te e da me, passando per Londra, da Roma fino a Bangkok, cercando te. Anche i muri di questa città mi parlano di te, le parole restano a metà e più aumenta la distanza tra. Giuro questa volta ti vengo a prendere, e senza sapere quando. Volerei da te e da Milano fino a Hong Kong, passando per Londra, da Roma fino a Bangkok, cercando te. Música